Have a good day. 349, autorizado até o ponto de espera, via parte 1, taxiway, Juliette Alfa, motor de espera, chave pronto, PNH 10013. Bom dia, contato radar, saída São Juan, Obrigado pela sua espera. Espera, chega pronto. Canhão 1003. Decolar. rising, stable, stable, one, individual, 3-7. 3-7, saindo. Curva na direita, pode voar, estamos direto. Curva na direita, pelo caminho, viu? Sim, dominar aí, foi. Boa, 349, 3-7, na frequência, 1, 2, 3, 1. satelitário ponto de espera, parte 1 no Juliette Alfa, ponto de espera, chame pronto, NH1013. Okay. Station 437, don't leave out of this knowledge. Pulse 908, go ahead and be a 015. Thank you. Thank you. Obrigada por seu e-mail, pela próxima cruzada e será na 2. Thank you. Novamente, ao contrário de Salvador, 2018. 7208-2221. Controle Salvador, passarido 2221. 3220, contato redor na linguagem, foi do Momo, subição de instruções para o nível 180. 7, perfil da Momo, sem instruções de altitude para o nível 80, 2221. Alfa Índia, portão 2. Eu vou ter que fazer o meu trabalho.